Básico em Revista. Olá, ouvintes da Rádio Fiscar. Agora são 17 horas e 8 minutos e estamos iniciando o programa Ensino Básico em Revista. Este é o programa dedicado à educação básica pela Rádio Fiscar. Nesse espaço é que nós conversamos sobre educação, né? Não, professores, alunos, enfim, qualquer pessoa da comunidade interessada em educação tem aqui esse espaço para falar sobre educação, sobre dar a sua opinião. E como tem acontecido nos últimos programas, a gente tem reunido professores aqui para a gente conversar sobre assuntos que estão em pauta, né, do momento. E hoje, então, seguindo essa linha, nós trouxemos aqui alguns colegas, o Clésio Aniceto, o Matheus, né? O Matheus. Boa tarde, Toninho. Tudo bem? E também contamos com o Daniel Monteiro, que é nosso amigo aqui, jornalista aqui da Rádio Fiscar, que tem participado conosco também do programa. Muito boa tarde a todos de novo. Hoje, boa tarde, Toninho. Boa tarde, bem. Daniel. Boa tarde, Matheus. Daniel, divulga pra gente aí os telefones pro pessoal participar junto com a gente aqui, por favor. 3351-8099 para falar direto aqui no programa. Quem quiser fazer a interação também via WhatsApp, o 993-99-9292, também 16. Só entrar em contato com a gente aqui na 95,3 e participar do Ensino Básico em Revista. E também temos um e-mail, né, para que vocês possam emitir sua opinião sobre o nosso trabalho, que é ensinobasicorevista@gmail.com. E temos também um blog, ensinobasicorevista.blogspot.com.br, onde vocês podem ver lá vários programas, né, postados, muito interessantes. Só lembrando, né, que a opinião de todos é muito importante para que nós aprimoremos o nosso trabalho e para que também contribua para que nós façamos um programa cada vez mais... Fugiu a palavra agora. Bem elaborado, isso, né? Pra gente... Mais colaborativo, entendeu? Que a gente possa abordar mais temas, que a gente possa chegar ao cerne dos assuntos e podemos esclarecer algumas coisas também com a colaboração de todo mundo e das pessoas que queiram realmente participar e colaborar com a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Dentro da nossa pequena... experiência aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Estado Islâmico, né, Matheus? Exatamente, Toninho. A gente está acompanhando aí na mídia, né? Ocorreu aí há uma semana atrás, dia 13 de novembro, né? Ocorreu aquele atentado em Paris, né? E aí esse tema veio à tona novamente, né? O terrorismo, as organizações terroristas estão se formando, ganhando cada vez que passa mais força lá no Oriente Médio, então. Estão agindo aí em vários países, principalmente países centrais, né? Então a gente vai estar fazendo essa discussão aí sim, né? Vamos trazer aqui, fazer um recorte, né? Que é um tema muito amplo, muito complexo, né? Não é simples de se debater esse tema, né? Principalmente na rádio, o tempo, né? A questão do limite de tempo, né? Mas a gente procurou fazer alguns recortes para tentar contribuir aí para a discussão, né? Tentar apresentar como que a discussão é feita com os alunos dentro da sala de aula. Esse é um tema que constantemente os alunos trazem, né? Pô, por que que acontece? E aí, professor, como é que é, né? E a gente procura sugerir algumas linhas de raciocínio, né? Algumas maneiras de estar discutindo isso. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Matheus, antes da gente entrar ao vivo aqui no programa, a gente estava conversando sobre quando e como surgiu esse radicalismo, né? Então eu te perguntei, pô, aí você falou, não, foi recentemente, mais ou menos no século que você falou mesmo lá fora pra gente? Foi... É, no início do século XX, né? É, aí eu falei pra você, pô, mas e as cruzadas? Lembra que eu te perguntei sobre as cruzadas? Ela não tem uma relação? Aí você falou, não. Por favor, vamos traçar um parâmetro histórico pra pessoa entender desde que não tem nada a ver uma coisa com a outra e como surgiu isso. Podemos fazer um parâmetro histórico? Nossa, perfeito, Clésio. Muito boa a abordagem inicial, né? Primeiro de tudo, o povo, a gente faz uma associação muito grande em relação ao islamismo e ao radicalismo, né? A questão do árabe, né? A sua religião e ao radicalismo, né? Uma coisa enganosa, né? Por quê? Porque os árabes, né? Chamados de mouro durante a Idade Média, né? Lá na Europa, eles sempre tiveram como marca principal a tolerância, né? O fato de ser um povo tolerante, um povo que aceita a diversidade, a diferença, né? Inclusive a religião o islamismo, né? Ele surgiu no século V, se eu não estou enganado, né, Tony? foi criado por Maomé justamente para unir o povo árabe, que o povo árabe ele era um povo que vivia em conflito entre eles mesmos. Né? Então o Maomé ele criou o islamismo para unificar o povo árabe. E essa união do povo árabe foi muito importante, eles ganharam muito espaço no norte da África, no Oriente Médio e no sul da Europa, durante praticamente 1000 anos, durante a Idade Média. Né? O sul da Europa teve dominado ali pelos árabes, chamados de mouro lá nessa época. Então os árabes eles sempre foram marcados, os árabes com a religião deles, né, sempre foi marcado por conta da tolerância, da aceitação com a diversidade, da igualdade, né? E pelo contrário, durante as cruzadas, lá a partir do século XII, né, quando a Igreja Católica, XII ou XIII, quando a Igreja Católica começou a querer retomar a sua dominação sobre as terras dominadas pelos árabes, quem era radical eram os cristãos. Inclusive os cruzados, né, que eram os soldados da cruzada, né, que eram os caras que iam em nome da Igreja Católica declarar a guerra santa dos cristãos, né, eles eram pessoas extremamente radicais. Né, que eu acho que só não existia homem-bomba da época da cruzada, que não existia esse tipo de equipamento de bomba que existe hoje. Né, mas os caras eles estavam prontos a matar ou morrer. Né, sabe que existia até, se fala muito hoje isso, né, uma discussão, um filme que eu assisti, não me lembro muito bem o nome do filme, né, que falava a respeito do paraíso do homem-bomba. Né, então parece que a pessoa, o rapaz, quando ele passa por um processo onde ele vai se tornar um homem-bomba, ele é apresentado ali por um processo de doutrinação religiosa, onde os líderes falam para ele que existe um paraíso especial para ele. Ele fala as características do paraíso, eu não me lembro. E para os cruzados também existe esse paraíso. Né, você lembra da obra do Gil Vicente? Como é que é o nome? O Alto da Barca do Inferno. Uhum. Que, se vocês se lembram, no Alto da Barca do Inferno, tem lá o ninguém, o todo mundo, né? Tem vários personagens, o judeu, né? E aí tem o personagem que é o soldado cruzado, né? Vocês lembram? Se vocês se lembrar disso, né? Da obra, o soldado cruzado ele passa direto para a barca do paraíso, né? Ele não vai para a barca do inferno, ele vai direto para a barca do paraíso. Por quê? Porque foi um cara que morreu lutando pela Igreja Católica, né? Então você vê que até essa ideia, né? Essa ideia doutrinária que se critica muito hoje, né, em relação ao tudo que está ocorrendo aí, existiu também em relação aos cristãos. Mas então, alguma coisa que a gente pode ainda tirar dessa época é a questão do etnocentrismo, né? Desde essa época, a Europa já se julgava superior, né, aos árabes, né? Perfeito, né? Perfeito, então, perfeito. Daí já começa essa sementinha que hoje, né, tem todas essas características hoje estão presentes também, né? A Europa ainda se sente, né, superior, né, com relação à cultura árabe e tudo isso aí faz com que haja essa disputa aí, né, entre os europeus, né, e o Ocidente, né? O Ocidente e o Oriente. E o Oriente, né? O influencial o Oriente Médio, né? Então, perfeito, né? O século, a partir do século XX, e agora, o momento que nós estamos vivenciando, século XXI, né? Século XX em especial, né? Com a queda do Império Turco-Otomano, né? O que aconteceu? Aquela região, que era uma região, já era extremamente complicada a estabilidade ali. É quando o Império Turco-Otomano, que criava uma certa estabilidade ali, foi desfacelado, né? E os países centrais na época, né, França, Inglaterra em especial, foram resolver transformar aquela região em sua zona de influência imperialista, né? Ali virou uma bomba relógio, se não me engano, 1911, né? Que foi o primeiro momento assim, em que os países árabes resolveram se organizar politicamente e oferecer uma reação da mesma proporção que durante séculos, né, eles receberam em relação aos cristãos, vamos dizer, aos ocidentais. Né? Então esse momento aí, no início do século XX, foi um momento histórico mesmo. É um momento onde os árabes resolveram radicalizar, adotar uma postura radical para lutar contra esse tipo de dominação aí que o Ocidente tem plantado aí na região. Isso tem acontecido, né? essa história se renova, né? Agora, com a guerra do Iraque, né, nós podemos observar isso também, né? Os Estados Unidos vão lá, desmancham todo um Estado que estava lá, bem ou mal, estava lá constituído. De repente, o Iraque se tornou terra de ninguém. Terra de ninguém, aí, exatamente. Aí, um terreno perfeito para... Aliás, essa é uma das principais explicações para a proliferação do Estado Islâmico naquela região e a incapacidade das forças ocidentais de conseguirem não só preverem as ações, mas também conseguirem atuar contrárias ao Estado Islâmico. Porque por mais que eles se autodenominem um Estado Islâmico e preguem a formação de um califado na região, eles são totalmente descentralizados. Eles entram, eles se instauram onde há ausência do serviço público e também a ausência do Estado e a ausência de atenção pelos radicais contrários ao Estado. Exatamente. Então, são nas zonas mais remotas dos países, naquele canto, Iraque, Líbia, Síria, Afeganistão, que principalmente foram afetados pela Primavera Árabe, por invasões ou por qualquer coisa do tipo, que eles se eles conseguem se instalar. E tem uma particularidade, não sei se eu precisei me ausentar rapidinho do estúdio, tem uma particularidade do Estado Islâmico, que a interpretação que eles têm do Alcorão é uma interpretação tão radical e ao pé da letra que dá abertura para que você consiga expressar todo o seu preconceito por meio das palavras do Alcorão. Então eles arregimentam muitas daquelas pessoas nessas regiões mais isoladas que estão insatisfeitas com o descaso com que elas sofrem. E eles conseguem, por meio da retórica, por meio da palavra, convencê-las a adotarem aquela visão extremista, o abarrista que eles falam do Islã. E por meio dessa arregimentação é que eles conseguem trazer tantos terroristas, extremistas, pessoas que estão dispostas a encararem aquele ponto de vista como correto. É uma desfiguração absurda que acontece. Só voltando um pouquinho, Matheus, a criação do Estado de Israel também tem uma parcela de culpa em cima disso, né? Eu acho que seria decisivo aí, né? A questão de criar um Estado judeu, né, numa região que já estava extremamente complicada, um Estado totalmente vinculado à nação que estava se impondo aí como a nação mais poderosa do mundo, queria se impor, dominar território ali na região. Em 1948, a fundação do Estado de Israel, né, eu acredito que foi determinante aí para esse radicalismo, que aí, junto com a fundação do Estado de Israel, veio várias guerras, né, várias guerras de árabes, né, de muçulmanos contra o Estado de Israel junto com os Estados Unidos, né? E essas guerras praticamente todas, né, foram os árabes foram derrotados, né, na, e é lógico que por trás, né, disso também tem um interesse econômico, né, que é uma região muito rica em petróleo ali. Exatamente. Os Estados Unidos tinham que ter o domínio ali. Nada exatamente. É melhor do que um Estado, né? Ele criar um ali. Estado totalmente aliado. Aliado a ele, assim como a Turquia também. Né? A Turquia, né? Tá, que está meio conturbada no momento. Né? Mas o Daniel, ele levantou um ponto. Arábia Saudita. Arábia Saudita que mantém o califado que todo mundo aceita, né? Porque é o país no mundo em que houve mais execuções sumárias em praça pública. Também é um regime fechado, mas como ele atende a interesses do Ocidente, não, o pessoal não cutuca muito. Ninguém critica. Mais de 180 execuções em praça pública, inclusive com enforcamentos e apedrejamentos em praça pública, e isso as pessoas não dão muita atenção porque eles são parceiros. Então, você vê como que existe dois pesos e duas medidas, né, Daniel? Interessante isso, né? Mas o Daniel levantou um ponto que eu achei muito interessante, né? Que é questão de falar que vamos dizer, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, né, que a gente não pode esquecer que foi de onde surgiu o Estado Islâmico, essas organizações, elas agem justamente onde existe o total abandono. Existe uma questão humanitária muito séria naquela região. O Iraque, aquela região na divisa entre o Iraque e a Síria, é uma região que virou terra de ninguém ali. E aí quem é que surge ali como força? Mas desde a época do Saddam Hussein, não existia uma minoria que toma conta dele, inclusive... Sunitas. A Rússia não fez um bombardeio com gás lá e matou quase todo mundo? A questão Saddam Hussein, ele era sunita, né? Você se lembra disso? Não existe um grupo ali no Iraque, que é um grupo minoritário. Kurdos. Kurdos, né? Esse pessoal não luta contra... Também não luta contra. Não existia uma época em que a antiga União Soviética ou Rússia atual, não lembro, que bombardeou ali com um gás extremamente letal e acabou com toda a população. Lembra desse episódio? Teve a questão do... Parece que Saddam Hussein mesmo que foi acusado disso. Inclusive uma das razões... Mas quem bombardeou foi a Rússia. Foi o apoio da Rússia. Não me lembro disso. Eu sei que uma das acusações que o Saddam Hussein tinha, inclusive que justificou o ataque em 2003 dos Estados Unidos ao Iraque, foi esse bombardeio aos curdos, né? Isso. Os curdos são um povo que vive ali no norte do Iraque. Os norte-americanos, eles criam. A hora que a criatura se volta contra o criador, aí a criatura busca outro criador, o que é que acontece? Aí eles falam assim, não, peraí, vamos ver. Então a criatura e o criador, Estados Unidos, Saddam Hussein ou, na, antigamente, União Soviética, hoje Rússia, né? De uma certa forma, a gente pode dizer que a Guerra Fria continua, mesmo que veladamente falando. Eu não sei se é fria, né? Porque você vê que tem um bombardeio, muita gente morrendo, né? Durante a Guerra Fria era justamente essa ideia do frio, porque não, era uma guerra que não tinha fogo, né? Então era uma guerra de ideias, né? Hoje você vê que as pessoas morrem mesmo, são guerras civis ali, um estourando uma atrás da outra. Mas você tá certíssimo, Clésio. É uma questão que, por exemplo, o Saddam Hussein, ele foi uma cria dos Estados Unidos, né? Assim como o Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi, tá o Osama Bin Laden. O rapaz que tá lá na Síria agora, o Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Isso, esse também não é. Eles também são crias, né? O Gaddafi, não. O Gaddafi, ele era um cara que ele era mais ligado à União Soviética, né? O Gaddafi, né? Mas o Saddam Hussein, ele era um cara, o Iraque, né? Durante a guerra Irã-Iraque de 1980, né? O Iraque, ele era aliado dos Estados Unidos. O Irã era aliado à União Soviética, né? E o Saddam Hussein, né, que era o presidente do Iraque naquela época, nos anos 80, ele recebia treinamento, recebia apoio tático militar dos Estados Unidos justamente para atacar, né, para reprimir o avanço do Irã, né, sobre uma região de petróleo ali. E aí no final dos anos 90, né, o que aconteceu? Houve aquela crise de petróleo, quando acabou, quando se desfacelou a União Soviética, né? O que os Estados Unidos pensou? Bom, agora quem manda aqui somos nós, o capitalismo venceu, né? Precisa de ter mais aliados, né? Então ele deu uma rompida aí com os países árabes, né? No sentido de que os países árabes, liderados pelo o Saddam Hussein na época, né? Os países árabes produtores de petróleo ali, eles estavam se organizando para criar uma nova OPEP, né? Organização dos Países Produtores de Petróleo, para estabelecer o preço do petróleo. E os Estados Unidos não aceitaram isso, né? Não aceitaram e, inclusive, falou, não vai ter nada de organização aqui, quem manda aqui somos nós, os ocidentais. E aí foi a guerra do Iraque, lá nos anos 90, vocês se lembram disso, né? Uhum. Ele foi, isolou ali o Kuwait, né? E o Saddam Hussein falou, bom, se o Kuwait não ficar junto com a gente, eu vou bombardear o Kuwait. E teve toda aquela explosão de guerra, foi uma guerra aí dos aliados, né? Vários países se aliaram com os Estados Unidos para poder atacar o Iraque, né? Foi um momento de ruptura histórica entre Saddam Hussein e os Estados Unidos aí, né? E aí, o que ocorre, né? Foi, mesmo assim, o Saddam Hussein conseguiu se manter no poder por mais de 13 anos, né? Capengando, né? Indo e voltando, né? Mas ele conseguiu manter ali o seu domínio naquela região, né? Mesmo com o Iraque tão isolado politicamente, né? Política e economicamente, né? E aí chegou uma hora que não dava mais, os Estados Unidos resolveu tirar o Saddam Hussein do poder. Detalhe, o Iraque, né? O Iraque, que era o país que tinha ali, naquela região, né, que foi bombardeado, foi atacado pelos Estados Unidos em 2003, pelo presidente George W. Bush, né, na época. Inclusive, ele passou por cima de uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu, o Conselho de Segurança da ONU. Só para relembrar, né, a ONU, ela foi criada para que não houvesse mais guerras, né, entre os países sem uma decisão coletiva, né? E aí o George W. Bush, ele foi, utilizou a força política dele para poder criar várias justificativas para atacar o Iraque. Mesmo com o Iraque, com várias provas de que o Iraque não podia ser atacado, né? Que não existia. Todo o Conselho de Segurança da ONU, né? Que é o aparato da Organização das Nações Unidas, que serve para decidir quando uma guerra é justa ou não, foi contra. O George W. Bush falou, não, um ataque que não existe prova suficiente, né? O George W. Bush, representando os interesses das corporações petrolíferas, né? Foi lá falando, não, vamos atacar. Atacaram, derrubaram Saddam Hussein, né? Mataram ele logo em seguida, né? Colocaram ali, montaram um estado ali meio totalmente ocidental para julgar ele, condenar ele à morte. Tem até na internet o vídeo dele sendo executado, né? E mataram ele, né? Instauraram aquele clima que vigora até hoje lá, né? Um clima de guerra civil total, né? Quem estava no poder, o grupo do Saddam Hussein, que era os sunitas, né? Saddam Hussein, ele era sunita, né? E era um grupo de característica, inclusive, mais moderada, né? Tinha os sunitas e os xiitas, né? Enquanto os xiitas são dominantes, os xiitas são um grupo muçulmano que é dominante principalmente no Irã, os sunitas eram no Iraque, que era o grupo do Saddam Hussein ali, né? E os sunitas, eles eram bem progressistas, inclusive eles tinham assim um diálogo próximo com o Ocidente, né? Você tem uma ideia, o Iraque, até antes do ataque ali. Antes de 2003, né, era considerado dos países árabes do Oriente Médio o país mais progressista. Se vocês se lembram, né, o Iraque era um país onde mulheres dirigiam, era a principal característica. Sabe que a maior parte dos países muçulmanos, mulher não pode dirigir, né? E no Iraque sempre aparecia a fotografia das mulheres dirigindo ali. Dirigia Passat, você lembra disso? Passat em quatro portas. Tinha os Passat exportados do Brasil, né? Passat Iraque. Aí sempre aparecia na televisão, que era um símbolo de democracia, né? De aproximação com o Ocidente. E aí, de repente, com o ataque, né, que ocorreu em 2003, virou o que virou hoje lá. Hoje o Iraque é um país totalmente desfacelado, o seu território, né? O sul do Iraque está sendo liderado aí por um grupo, um Estado, que não tem legitimidade alguma, né? Não tem legitimidade. Você vê que constantemente ocorre terrorismo. Existem vários grupos de milícias, grupos paramilitares para ajudar o Estado. Ao mesmo tempo, existem grupos de guerrilhas que lutam. Enfim, lá é o caos. Nem se fala então, mais. Mas, né? O interessante aí, Matheus, é que a gente observa que o Estado Islâmico se formou dentro de uma prisão, né, norte-americana lá no Iraque, né? Ali, os soldados do exército do Saddam Hussein foram para essa prisão, e ali o líder foi, né, foi juntando esse pessoal aí, formou o exército, né, do Estado Islâmico, partindo dentro de uma própria prisão no Iraque. O Estado Islâmico, ele surgiu a partir dos tentáculos da Al-Qaeda, né? Que a Al-Qaeda ela é multicelular, né? Ela age em vários locais, né, ao mesmo tempo. E a Al-Qaeda resolveu criar uma base dela, né, lá na região do Iraque, né? Principalmente para apoiar ali os sunitas, né? Que foram tirados do poder com o ataque dos Estados Unidos a partir de 2003. Né? E aí esses sunitas, aliados ao Al-Qaeda, montaram uma organização que tomou muita força, né? Principalmente influenciado por toda essa condição social, econômica e política, né? De pessoas sendo jogadas à margem, né, sendo colocadas naquela situação que o Daniel falou muito bem, né, sendo colocada numa situação de total abandono, né, desempregado, né, e ao mesmo tempo você via as corporações explorando e ganhando cada vez mais, explorando muito, né. Hoje petróleo, você vê que o Iraque está em crise política e social, mas as corporações multinacionais que tem lá com sede, principalmente nos países centrais, né, estão vindo de vento em popa, explorando petróleo de lá e mandando lucros trilionários aqui para o Ocidente, né? Então é toda uma situação que gera muita revolta mesmo, né? Então eu gosto de fazer o recorte nesse sentido, né? Existe um pensador, eu não me lembro o nome dele, depois vou até pedir para o Daniel dar uma olhada. Ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, chamam-se de violento os rios que devastam tudo às suas margens. Mas ninguém chama de violento as margens que oprime, né? Então, esse pensamento, ele tem uma relação direta com isso, né? Que toda vez que você oprime uma população, ela vai oferecer uma reação. Então, todo o radicalismo que a gente está vendo hoje, né, pelo lado daquele povo, eu acho que é importante que os ocidentais, principalmente as elites ocidentais, parem e pensem que é um momento de crise política, da forma de fazer política que eles têm adotado, de reprimir, de marginalizar, de colocar o povo à margem, né? Então é uma questão de parar e pensar que não está sendo aceito, né? Não está mais sendo aceito. Então esse é um ponto, um recorte, né, em todo esse clima, que não é simples explicar tudo o que está ocorrendo, né? Mas vamos fazer um intervalo, Matheus, né? Perfeito, Tony, perfeito. Vou aproveitar para divulgar aqui o trabalho do Caio e do Contiero, né, que lançaram um CD recentemente. E nós vamos começar com uma faixa de autoria do Caia chamada Lua e Viola. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Minha derradeira é você não sabe que sinal é aquele, e nem sequer se lembra de olhar. ZYU 757, 95,3 FM, 140 watts de potência. Escute Rádio Fiscar, escute diferente. Toda segunda noite, eu e você, juntos na Rádio Fiscar, muita música brasileira em um programa livre de rótulos, Subcultura, às 8 da noite, só aqui na 95,3 FM. Você sabia que o esporte pode ajudar na aprendizagem, especialmente para o desenvolvimento físico e intelectual e para o convívio social? Incentive que seu filho participe das atividades esportivas da escola e da comunidade. E sempre que possível, participe com ele também. Todos pela educação. FM, Rádio Fiscal, continue com a gente. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Quero fazer uma correção. A música que nós rodamos agora é Morão da Porteira, autoria de Raul Torres e João Pacífico, a interpretação de Kai Contiero. Então, continuando nosso bate-papo, Matheus, a gente falava sobre o que você estava falando. Só antes assim de eu falar, né, Toninho, só para a gente lembrar, né, como que a gente está proletarizado dentro das escolas, né? Não sabia que lá no Jesuíno de Arruda, junto comigo, trabalhando comigo ali, tinha um cara tão talentoso, né? Um professor, ao mesmo tempo cantor, tão talentoso, que canta tão bem, né? Parabenizar ele aí pela obra dele, né? Eu, com certeza, vou procurá-lo para estar comprando aí um CD dele, né? Que ele está lançando, muito interessante, tá? Parabenizar ele aí por isso, né? E aí, mandar um abraço aí para todos, né? Os alunos que estão lá no Jesuíno de Arruda, estão ocupando de forma brava, muito bonita, né, para os nossos colegas, professores que estão tendo que meio aí receber o recesso meio adiantado, né, lá do Jesuíno, os amigos que trabalham comigo no Marmorato, tá, na escola João Jorge Marmorato, os professores, o pessoal da gestão lá do Orlando Pérez, para os alunos do Orlando Pérez que estão nos ouvindo, e para o pessoal da Escola Jardim dos Coqueiros, né? Para toda a comunidade que é atendida por lá. Eu trabalho com essas quatro unidades. Eu quero mandar um abraço para todos. Tá? Mas um abraço especial para o professor João, de Geografia, né? Com o qual eu conversei muito com ele aí, no final da semana passada, para estar trazendo algumas informações aqui sobre esse tema, que não é fácil, né, da gente estar discutindo ele. Mas eu estava falando, Tony, sobre a questão do que está ocorrendo hoje, né? Da questão das elites mundiais, né, dos países centrais, né, estão optando por um modelo de fazer política que é um modelo que não está dando certo. Está em crise esse modelo de fazer política, né? Inclusive dentro dos países, vamos pôr aqui países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, né? São formas de fazer política que está demonstrando que não está dando resultado, não está tendo o consentimento, está tendo a legitimidade, né? Está tendo aquilo que Max Weber chama de legitimidade do poder, né? Está tendo imposições, né? E essas imposições, ela gera uma reação, né? E a reação aí, ela toma proporções diferentes em cada lugar. Então, por exemplo, lá no Oriente Médio, na questão lá do Oriente, de uma forma geral, em relação à Europa, está se tornando um radicalismo que vai perder o controle. Nos países em desenvolvimento, está tendo tudo o movimento que a gente está vendo ocorrer aí, a criminalidade em alta, né? Enfim, é preciso parar e pensar numa nova forma de fazer política. As elites mundiais, né, tanto locais quanto internacionais, tem que parar e pensar uma nova forma. Agora, de buscar apoio e legitimidade para a ordem. O que me assusta muito é que eles reagem com uma guerra, né? Aos ataques do Estado Islâmico. Agora, veja bem, o que é que eles despertam nessas pessoas? Ódio? Exatamente, vingança. Alimenta, né? Vai alimentando, claro, cada vez não mais. Tem o poderio militar que tem os Estados Unidos e França. Exato. E etc. Mas o que é que eles podem fazer? Pode fazer coisas horríveis, pode aí... Aquilo que a Angela Merkel chamou de guerra da sombra, né? Você viu que a Angela Merkel falou isso aí há 15 dias atrás, né? Falou, a Terceira Guerra Mundial, se estourar, não vai ser uma guerra que todo mundo vai ver. Isso é a guerra da sombra, a guerra do tormento. Você imaginou, né, se essas armas nucleares chegam às mãos do Estado Islâmico? O que será? E não tem muita distância para que eles consigam... colocar a mão, por exemplo, em armamentos químicos. Não precisa ser exatamente necessariamente nucleares, mas armamento químico, dada a proximidade que eles estão das divisas de países que trabalham com elementos que podem ser base de armamento químico. Né? Perfeito, Dani. Mas, Matheus, isso daí na história da humanidade não é uma coisa mais ou menos cíclica? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem clássico, os romanos. Eles fizeram a mesma coisa e depois perderam para os povos que eles chamavam de bárbaros. É, que lançou a gente na Idade Média. Mais recentemente, a gente pode ter, por exemplo, os mesmos países europeus fazendo isso na América recém-descoberta. É lógico, as pessoas que moravam aqui não tinham o poderio militar, que a gente acabou de citar aí, que tinha o povo, as grandes potências. Enquanto o europeu vinha aqui com arma de pólvora, que lançava uma bala, os caras iam o quê? Com uma lança e muito mal lá com uma flecha. Que aconteceu, que se dizimou quase todo o povo da América pré-colombiana, né? Não é isso? A gente não pode dizer que é história. Basicamente, a humanidade é tão burra que está sempre repetindo as mesmas coisas. O Ocidente, em especial. Exatamente. É, impondo a sua cultura, né? Impondo a sua cultura. Mas eu posso estar enganado, viu, Toninho? Você é professor de história, você sabe mais que eu. Mas eu acho que os romanos, né, eles são mais inteligentes que atualmente as elites, os países centrais do mundo. Que os romanos, a primeira coisa que eles faziam, eles aceitavam, eles toleravam a diferença, a cultura do povo, né? Eles estabeleciam certas condições para se tornar cidadão romano, né? Uma das condições era lutar no exército romano, né, pagar impostos, mas ele permitia que os povos falassem as suas línguas, praticassem as suas religiões, né? Enfim, vivessem a sua vida da forma, inclusive julgassem, né, praticassem as suas instituições políticas, né? Já as elites, os países centrais ocidentais hoje não são assim, né? Eles chegam, dominam e impõem, né? A chamada democracia burguesa, né? Não, é enfiada a goela abaixo, né? Não, eles também deixam toda a liberdade, desde que no final você fale que eles estão certos. Ah, perfeito, muito bem lembrado, Daniel, muito bem lembrado. Você tem toda a sua liberdade, desde que a liberdade de quem está te dominando é a vigente máxima. É, exatamente, o que ocorreu lá, por exemplo, que está ocorrendo, você lembrou muito bem, na Arábia Saudita, né? É um país que mais mata, é como eles aceitam a verdade dos ocidentais, tudo bem, pode matar, pode fazer, pode, inclusive tem Fórmula 1 lá, né? A corrida de Fórmula 1 é lá, né? O grande prêmio do... Como é que é o nome da cidade lá? Abu Dhabi. Abu Dhabi? Não é na Arábia Saudita? Eu não lembro. Nos Emirados Árabes. É, acho que é nos Emirados Árabes. Eu sei que tem uma corrida no Catar. Agora eu não tenho, vou pesquisar Abu agora. Abu Dhabi foi esse final de semana. Foi no Catar, não foi? Não, é na Arábia Saudita. Eu sei que é lá numa região extremamente tensa, né? Quando tava tendo a Primavera Árabe, nossa senhora, e vai ter, não vai ter, cancelaram, né? Eu sei que é um dos países que é aliado aí dos Estados Unidos. Não, é no Bahrein. No Bahrein, né? No Bahrein. Também, perfeito. Mas que tá na região ali, né? Sim. É. Mas, ô Daniel, você falou uma coisa muito interessante, né? A respeito do armamento que vigora ali, né? Principalmente na região do Estado Islâmico, né? Você sabe que um detalhe muito interessante, Daniel, que eu fiquei sabendo, né? Que os Estados Unidos, ele financia o Exército de Libertação da Líbia, né, que luta lá contra o Bashar al-Assad, né, ele financia. E o que acontece? Muitos dos soldados do Exército de Libertação da Líbia, que são os rebeldes, né, chamados de rebeldes contra o Bashar al-Assad, eles desertam, né, e se aliam ao Estado Islâmico. Então os Estados Unidos financiam, eles pegam armas, tanques de guerra, armas de altíssima tecnologia, mandado pelos Estados Unidos, vai direto lá pro Estado Islâmico. Desvia pro Estado. Então é uma coisa muito louca, né? Ao mesmo tempo que o Bashar al-Assad, ele recebe o apoio hoje da Rússia, né? A Arábia Saudita também fornece armas, né? O Bashar al-Assad, né? E aí é uma coisa muito louca, cara. O Estado Islâmico, né? Indiretamente. Indiretamente. Não é declarada, né? Não é declarada. Mas eu sei que a Rússia, né, apoia o Bashar al-Assad, né? Manda tanques, armas, uma forma geral, né? E os Estados Unidos apoiam os rebeldes que se aliam ao Estado Islâmico também. E ao mesmo tempo o Estado Islâmico, ele é atacado aí pelos dois, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia, né? Mas é uma bomba relógio, é uma coisa que meio que perdeu totalmente o nexo, né? Não existe mais nexo, tem mais como você prever, né? Passou a ser uma coisa sem sentido, né? A questão humanitária lá se chegou num ponto de abandono tão grande, né? De falta de escrúpulo para os países centrais, né? Isso aqui é uma crítica minha, né? Não tem embasamento nenhum. Mas chegou num ponto tão grande que eles estão lutando contra eles mesmos, né? Os Estados Unidos lá estão mandando arma para os rebeldes, que os rebeldes ao mesmo tempo, de repente, se alia ao Estado Islâmico, que vai atacar as pessoas ocidentais. Então é uma coisa que perdeu o controle, né? Uma crise que a gente precisa, acho que é sem precedente. E grande parte do Estado Islâmico, quando começou a se instaurar de maneira organizada e concatenando ataques, eles tiveram uma das poucas práticas que eles adotaram que pode ser prevista estrategicamente, foi dominar áreas de produção de petróleo. Hoje o dinheiro, o capital de giro para financiamento do Estado Islâmico gira em torno de quase 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares por mês. Uau. Com a venda de petróleo no mercado negro. Que e há quem compre esse petróleo no mercado negro a preços mais baixos do que o praticado no mercado para depois revender. Parte são esses mesmos países que fazem vista grossa e não querem se envolver num combate em terra. Grande parte das críticas se dá porque esse combate aéreo por meio de drones, essa intervenção não direta militar nos núcleos do Estado Islâmico. Mas por quê? Porque se você intervir, você vai ter que contar com o apoio de países vizinhos que vão ter que ceder soldados, ou então vão ter que ceder espaços, bases para que eles entrem. E aí esses países vizinhos, próximos, compram o petróleo no mercado negro e financiam o Estado Islâmico também. Então o Estado Islâmico hoje tem um capital de giro, e um capital de giro muito forte, que consegue cooptar parte, inclusive, dos jovens que vão por meio de promessa de pagamento em dinheiro. Parte dos jovens europeus que estão naquela crise de rebeldes sem causa acham uma causa na luta contra a dita repressão do sistema capitalista e veem no Estado Islâmico uma possibilidade de poder lutar contra o sistema capitalista e ainda ter lucro, obter vantagem. É, acaba sendo uma bola de neve um tanto quanto bizarra. Bizarra, né? Sem precedente na história, né, Daniel? É uma situação que a gente está vivenciando aí que... Eu estava vendo na internet há uns 15 dias atrás, né, uma profissão nova que surgiu aí, chama futurista. Vocês acompanharam isso na internet? É uma profissão que está surgindo aí. É uma pessoa que, preparada, ela recebe uma formação, né? Acho que não existe ainda como profissão propriamente dita, mas tem muita gente que está pensando nisso. Ele recebe uma formação necessária para se tornar um futurista, que é uma pessoa que prevê o futuro do ponto de vista científico ali, né? Com bases econômicas, históricas, políticas, sociológicas, né? Tenta prever o futuro e dar assessoria para a empresa. Mas eu acho que é um futuro muito incerto, né? Que a gente prevê aí, né? Que você vê que existe uma questão de que a situação é bizarra, né? Como foi muito bem falada pelo Daniel. Não existe nenhuma vontade, né, dos países centrais em fazer uma intervenção, talvez tentar negociar ali com o presidente do Estado Islâmico, né, eu não me lembro o nome dele, até vi o nome dele várias vezes, mas eu não me lembro, né? Afinal, se aproximar dele, é o Estado, né? O chefe do Estado Islâmico. Chefe do Estado Islâmico, como é que é o nome que fundou em 2004? Al-Baghdad. Isso, Al-Baghdad, né? Então, se lembra? Aproximar dele. Ele fala com naturalidade, é de lá, ó. Com propriedade. Mas não existe, né? Não existe uma proposta nesse sentido, né? De se aproximar deles, né? De tentar uma via diplomática, né? Para resolver o problema. Enfim, não sei se é possível isso, né? Ao ponto que chegou, né? E a grande preocupação é essa, né? Que os terroristas, né? Eles agem de uma forma que não tem como você prever, né? E agem justamente nos países centrais, agem em Paris, né? Que é a cidade que mais recebe turista no mundo hoje. É Paris, né? Acho que saiu isso. A cidade mais visitada do mundo hoje, até antes do dia 13 de novembro, era Paris, né? E aí, quer dizer, não dá pra você prever. Não, tá lá todo mundo em paz e de repente ocorre um tentativo. E outra coisa, né, Matheus? Coisa na sombra, né, que não dá pra prever. Só pra completar a ideia, né, Paris também tem muitos refugiados. Perfeito. E esses refugiados, eles são discriminados. Sofrem demais, né? E essa discriminação também gera... Alimenta, né? Esse ódio, né? Mas sim. Vamos fazer... Dá pra fazer um intervalo? Dá, ainda? Dá sim. Vamos ouvir agora... Louis Viola, composição do Caia, com Caia Contiero. Você está ouvindo Ensino Básico. Que cai de manhãzinha, tão certo como as folhas que caem na ventania. O homem conhece a viola e a poesia. Homem e viola em sintonia. Cante, cante e olhe pra lua. Cante, cante que a viola é sua. Quem namorou com a lua sente saudade, beijando a mulher amada, amor de verdade. Sente-o queimando no peito, felicidade. E juntos, homem e mulher, na eternidade. Cante. peito a tristeza e na certeza que é paixão. Cante, cante e olhe pra lua. Cante, cante, que a viola é sua. Cante, cante e olhe pra lua. Cante, cante, que a viola é sua. Revista. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui entre professores, né? Professor Clésio, professor Matheus e o Daniel, que não é professor, mas é amicíssimo nosso, jornalista aqui da Rádio São Carlos. Também de São Carlos, não tem problema. A Rádio Fiscal. Só um parênteses antes, O atual comandante do Estado Islâmico é o Abu Bakr al-Baghdadi. E o fundador do Estado Islâmico, que morreu, que foi o braço direito do Osama Bin Laden, é o Abu Musab al-Zarqawi. Foi morto por um bombardeio. Exato. Americano, que é ele que fundou, ele que criou as bases, sendo dissidente da Al-Qaeda, para formar o Estado Islâmico. Perfeito. Então, a gente está concluindo, né, Tony? A conversa que eu tive com o João, né, o professor João de Geografia, ele me deu um toque muito interessante. Da Escola Jesuína? A escola, ele é do Jesuína e trabalhamos junto também no Orlando Pérez. Né? Conversei com ele lá no Orlando Pérez, né, semana passada, sexta-feira. E ele me deu um toque muito interessante, né, que é a previsão da Terceira Guerra Mundial, né, como que ela vai ser. Né? Existe mesmo, já tem até toda uma ordem, um exercício militar mesmo que já ocorre. Né? E essa ordem. Você acredita realmente da possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial? Praticamente a gente pode dizer que. Já começou, né? Que o Estado. Essa Terceira Guerra Mundial não vai ser com os países ocidentais, né? Como for. Vai ser o mundo ocidental, né? Possivelmente contra as pessoas, aquele setor, né? Aqueles países, aquele povo que está sendo massacrado lá naquela região tão conturbada. Né? E essa guerra não vai ser uma guerra, como a gente está acostumado a ver, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi declarada, né? Onde os adversários são ali claros, né? Você sabe quem que se ataca. Não, vai ser essa guerra, a guerra do terrorismo, a guerra da sombra, né? Como a Angela Merkel falou muito bem, né? Essa é a guerra da sombra, que você não sabe quem que é seu inimigo, né? Você tá num show ali pensando que tá tudo bem, de repente explode uma pessoa explode do seu lado e mata você, todo mundo ali ao seu redor, né? Ou então você tá comendo um lanchinho numa pizzaria, né? Com a namoradinha ali do lado, de repente chega um cara com uma arma e mete bala em todo mundo, né? E é isso, né? Ou as elites mundiais param e pensam uma nova forma de tratar os setores que estão sendo jogados à margem, né? Da humanidade, setores da humanidade, né? Estão sendo jogadas à margem, ou essa realidade de Terceira Guerra Mundial das sombras vai ser uma constante, principalmente nos países centrais. Né? Eu acho que nem sei se haverá necessidade de uma Terceira Guerra. A própria natureza vai se encarregar de eliminar o ser humano, do jeito que as coisas estão andando, caminhando. Eu gosto muito da parte esotérica, né? E não sei se vocês já viram, né? Desculpa falar. É que ninguém tá falando, não sei porquê, sobre as centúrias de Nostradamus. Já ouviu falar? Centúria de Nostradamus. Então, assim, uma das centúrias dele fala o seguinte, que o início da guerra, da terceira, vai ser um banho de sangue em Paris. É mesmo? Falou isso? uma curiosidade aí, pessoal, depois já entra no Google aí, ó. Centúrias de Nostradamus, isso. Fica a dica. Então, dá uma olhada nisso aí, que ele falou que vai começar por lá, pela França, por exatamente Paris. E quando aconteceu aquele atentado lá, eu falei, putz, grila, já começou. Entendeu? Aí eu fiquei muito preocupado mesmo, entendeu? Porque a maioria das coisas que ele escreveu lá, de uma certa forma, aconteceu. E eu também gosto muito da parte religiosa, né? E tava assistindo um documentário, porque eu gosto de assistir documentários. E dizem que o terceiro segredo da freirinha lá que viu Fátima, né? É sobre isso. Inclusive, quando o Papa soube do atentado, ele teve tipo que meio que um... Chorou. É. O Papa chorou, né? Porque ele sabe disso, cara. Entendeu? Ele chorou. Porque ele sabe. Ah, então ele deu uma declaração. Ele deu uma declaração falando que a Terceira Guerra já tinha começado. Eu vi uma declaração dele que já, a Terceira Guerra já começou. Se ele tá falando isso, cara, é porque já era. Já tá pegando. Infelizmente, a gente tem que se preparar aí. Mas Vamos falar de coisas felizes, né, Toninho? Vamos curtir a vida por enquanto. É verdade. Mas nós estamos terminando o programa, gente. Tá no finalzinho. Quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes, dos ouvintes da Rádio Fiscar aqui. Convidá-los para que estejam conosco na próxima semana, às 17 horas, com reprise à meia-noite, na segunda-feira, aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. E para terminar, nós vamos ouvir mais uma música da dupla Caio Contiero, A Filha do Rei do Gado. É de autoria do Contiero e Daniel Silva. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Certa vez eu viajava lá pras bandas de Goiás. Avistei uma boiada tocada por capataz. Esse tipo de transporte, pensei, não existe mais. Que era coisa do passado, de muito tempos atrás. Ai, ai. Mais de 2000 boinelores que cortavam o estradão. Parecia então uma nuvem em forma de furacão. Lá na frente, ao ponteiro, replicando seu berrante, tinha vários sinueiros que tocavam o gado adiante. Ai, ai. O destino preparou coisas que eu não previa. Quando a poeira baixou, foi que a coisa ficou feia. Um boi bravo, muito bravo, resolveu me atacar. Um peão experiente jogou seu laço no ar. Ai, ai. Depois do boi ser laçado no cavalo, ele investiu. O peão se atrapalhou, do cavalo ele caiu. Pra salvar a sua vida, do meu carro então desci. Agarrei o pantaneiro, nem sei como eu consegui. Ai, ai. Nós rolamos morro abaixo, foi aquele desespero. Apesar de machucado, não larguei o pantaneiro. Pra encurtar essa história, essa fera eu dominei. Quando falei com o peão, mas surpreso eu fiquei. Ai, ai. O peão agradecido já tirou o seu chapéu. Era uma linda morena dos olhos da cor de mel. Devido à sua beleza já fiquei apaixonado. Não sabia que salvava a filha do rei do gado. Ai, ai. Ensino Básico em Revista.